Isso aqui não é hobby, é luta, meu trabalho. Muito respeito e amor pra ver se eu não quero atalho. Isso aqui não é hobby, é luta, meu trabalho. Muito respeito e amor pra ver se eu não quero atalho. Isso aqui não é hobby, é luta, meu trabalho. Muito respeito e amor pra ver se eu não quero atalho. Isso aqui não é, que não é, que não é, que não é. Com pressa, meu passo é acelerado. E se eu tô nessas de pé, também já tive ali jogado outra remessa de fé. Que me mantém apaixonada, adrenalina e café. Que me mantém sempre acordado. Eu, o dia tá fechado, talvez lá no industrial. Um dia até nem ser, mas luto pelo rap nacional. Aqui é Caxias, eu expresso a verdade. Onde a cor da pele vale mais do que sua vontade. Parquei por essas ruas sem saber pra onde ir. Me perdi nessa avenida e vi meus amigos partir. Tenho sede, mas nem água vai poder satisfazer. Tenho poucas respostas e muito mais porque eu pensei que tava longe, meus olhos estavam perto. Pensei que não tinha trabalho, hoje minha vida é meus versos. Tentei, quase morri, caralho, fui disperso. Tentei pra não morrer contando história em boteco. Isso aqui não é hobby, é luta, é meu trabalho. Muito respeito e amor pra vencer, não quero atalho. Se um dia eu morrer, eu vou estar vivo nesse som. Não depende de você, porque Deus me deu um dom. Com os pés firmes no chão, gravados nessa terra. Se hoje eu busco a paz, eu também já vivi a guerra. Em qualquer lugar que eu vou, levo um rap na minha boca, emocionado o tempo inteiro. Agradecendo ao Senhor, ao sentimento verdadeiro. Se um dia eu senti a dor, essa também foi passageira. Aqui canto minha mágoa, lavo a alma e meu cabelo. Fixo firme o pé no chão, revolução sou pesadelo. Pra quem vem fazer modinha onde só tem guerrilheiros. E for preciso, durmo tarde, acordo cedo e não me queixo. Já desde pé descalço, entre cortiços e becos. Vi qual era o sentido na vida e tive apego. Nego, por Deus do céu, andei no inferno muito tempo. Fiz do sofrimento vitória, glória e reconhecimento. Escrevo lembrando momentos de manos que foram deixando os seus argumentos. Com muito respeito eu lembro. Se liga que o mano tá aqui, irmão, e vivendo. Muita paz pra quem a mensagem está recebendo. Isso aqui não é hobby, é luta, é meu trabalho. Muito respeito e amor pra vencer, não quero atalho. Se um dia eu morrer, eu vou tá vivo nesse som. Não depende de você, porque Deus me deu um dom. Com os pés firmes no chão, gravados nessa terra. Se hoje eu busco a paz, eu também já vivi a guerra.